um barco esquecido na praia. Sintoniza 107,1 São João Batista FM. Vamos

E nós já vamos dar início à coroa em louvor a São Maximiliano Maria Kolbe. Você reza comigo, Valdo Rocha, nos trabalhos técnicos, Renato Figueiredo. E